Senhor, hoje estou aqui a me humilhar, a te pedir perdão, a te pedir que tu tomes conta. Senhor, quero fazer a pergunta.